Torre Salvador, bom dia, o TRIP 5220, passando sim para baixar de trabalho da vista. Torre Salvador, TRIP 5220, baixar de trabalho. 5220, estado, pouso autorizado, pista 10, vento com centena, 20 nós. É, por gentileza, o vento? Por centena com 20 nós. Ok, grato. Táxi, chame para ingresso, Macaco Delta. Controle Salvador, bom dia, voo 738. Bruno 738, controle Salvador, sendo identificação, desce ao nível 070, na chegada Mare, altímetro no 012. 070, Mare 1002, 732. Colagem, seguindo o circuito. Alinha e mantém o Macaco Delta. Linha que serra serra, a intenção da placa com pro norte, confirme. Tem condição da placa presente, sem interferir com a aproximação na 10 e com o helicóptero alinhado na 17? É, pode ir, tá aí, o Gente, o vento é uma centena com 20 nós. Terra certa, tá fora do solo. Terra certa, agora controle 198, bom voo. Tá retorno. NS40, autorizada final do procedimento NSXUI, desça para 2.1 pés, altímetro no 012, reporte estabilizado. E desce para 2.000 pés, adiciona 012, confirma o resto da solicitação. Reporte estabilizado. Paciente foi autorizado, então o localizador ADMS740 vai reportar estabilizado. Controle ao Papatão Yang Serra Serra. Papatão Yang Serra Serra, controle Salvador. Decolou de Salvador, vai manter o setor noroeste a 10 milhas afastado. Certo, mantém condições visuais, altímetro em Salvador no 011. Então, Serra Serra, seguinte. Azul 4060, desça para 3.000 pés, altímetro no 011. 3.000 pés, Azul 4060. Ok. Voo no 738, reautorizado, 4.000 pés, altímetro no 011. 4.012, 732. Confirma ajuste pro 4060, 1011 ou 1012? Ajuste agora, 1011. 1011. Adelto para o pátio 3. 5220, Alfa Kilo, pátio 3. 5220. Controle. Nessa proa que eu sou da presente, se autorizado, eu preciso de uma ascensão até 2.000 pés. Autorizado 2.000 pés em Yankee, Serra Serra. Serra Serra está iniciando, tio. Gol no 738, nesse redução 2309. 23 no 738. Mike Echo Delta fora do solo. Mike Echo Delta decolado 55, controle 198 com o voo. Delta, obrigado. Controle, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, controle. Vem a sessão, mil pés, o destino é a estação Valdevinho Ferreira. Está estimando lá o 00. Senta, autorizado, um no meu pés, Mike Echo Delta, confirmando a cor ideal para o destino. É o corredor Axé. Senta, mantenha um no meu pés no corredor Axé, Mike Echo Delta, reporte fora da barra. Reporta fora da barra, Delta. Controle, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, controle de Salvador. Confirme, a solicitação foi reportar farol de Itapuã ou farol da Barra? Farol da Barra. Ok, no farol da Barra a gente vai pegar o corredor Bonfim até Candeias, ok? Sempre. Objeto 6740 faz efetuando algum desvio? Negativo. Tá pronto para interceptar o localizador já. Está sendo observado um desvio à direita do eixo da estrada de 2 milhas. Reporta visual, campista. Ah, tá ciente, tá? Fez um desvio pequeno aqui por causa de nuvem, tá? Papa Tango Lima Kilo Zulu, serviço radar encerrado 54 milhas sudeste de Salvador, mantém o nível 080, chama agora o controle Ilhéus 120.1. Pode descer 2000, azul 4060. Azul 4060, autorizada final do procedimento LFX-Way, desça para 2000 pés, reporte visual com pista. Tará, 4060, obrigado. Uno 738, reautorizado 3000 pés, altímetro 1011. 3000 pés, 738. O objeto 6740 já visual com pista? Afirmativo, está visual e está avisando o localizador. 18 decimal, meia dúzia. 118, meia dúzia, web, 6740. Como recebe o controle? Serviço radar encerrado, 58 milhas sudeste de Salvador, mantém o 080, controle Ilhéus, 120, decimal 1. 6740, pouso autorizado, pista 10, vem com a centena, 189. Confirme, por favor. 91 centena com 189, tem pouso autorizado, pista 10. E pouso autorizado, é 6740, muito obrigado. Bono 738, autorizada a final do procedimento LSX Raiders para 2.1 pés, reporte visual com pista. Segue tráfego na aproximação, 8 milhas, Embraer 190. Positivo 2.000, chama estabilidade. Obrigado. Controle, Mike, farol da barra. Ciência, Mike, com Delta, reporte livrando a CTR. Estabilizado, 4060. Azul 4060, torre 118, décima medusa. 186, obrigado. Torre, boa tarde, bom dia. Azul 4060, baixou e travou na final da 10, passando externo. Azul 4060, guarda pista livre, altímetro 1011. 1011, na escuta. A 6740 no solo 03, libera a direita, ataque via Alfa e chame o solo em 1219. Libra na Alfa, chama 1219 com solo web 6740, muito bom dia. ...060, o vento é uma centena, com 189, altímetro 1011, agora pista livre, pouso autorizado. Livre pouso. 11, é pista dessa, azul 4060. Salvador, muito bom dia, web 6740, livre, não estou escutando. 6740, Alfa Juliette, posição 04. Alfa Juliette, posição 04, confirme? Afirmativo, Alfa Juliette, posição 04. Ok, obrigado, tenha um bom dia. Controle Salvador, boa tarde, papapá, Alfa Charlie Mike, centro de informação Lima. Alfa Charlie Mike, acione identificação, chegada a mar e desce, mantém o 050. Identificou, chegada a mar e desce, mantém o 050, Alfa Charlie Mike. Estabilizado visual, chama 183. 1738, agora para a torre, 118, decimal meia. 186, obrigado, bom dia. Salvador, boa tarde, o SAM 3191, ciência da informação Lima, para autorização Galeão, nível 330. Pessoa agora de pista livre, altímetro 1011. 1011. 060, Salvador 05, chame 1219. 219, azul 4060, liberando a direita. Obrigado. 6740 vai ingressar via Índia. Não, corrigindo. Mantém antes da Juliette, 6740. Vai manter antes da Juliette, 6740. Solo Salvador, azul 4060, de Francisco. Azul 4060, Alfa reportar para Juliette. Alfa reportará para Juliette 4060. Salvador, 3191, Galeão autorizado, nível 380. Decolo no zero direita, da Euleda Bidev, Bidev Upper November 857, seguro e Upper do 16. Controle 119.80, transponder 5461. O 3191 na guarda cotejamento. Azul 4060, ingressa à primeira esquerda via Aquilo. Pátio 3, pátio 1, portão 08. Azul 4060, ingresso à próxima esquerda, Quilo, pátio 3, pátio 1, posição 08. 4060. Afirmativo. Salva Azul, uma boa tarde, eu tenho 3296, mantém nível 1, nós vamos fazer. 4296, sendo identificação, chegada a Mari, desse mantém o 060. Chegada a Mari, 060, tá 3296. Afirmativo, só confirmando se 3191 é da Euleda Bidev. Positivo, da Euleda Bidev, então 3191. 3191 no chamar o puxa de estacionamento. Chamará. Web mensagem 40 aguarda antes da Juliette. Então quem vai aguardar antes da Juliette, web mensagem 40. No solo 09, chamando 219, livrando. Gente, livrando 219, 738. Time 740. Solo 6740. Eu sigo 6740. É, por gentileza, poderia nos informar o motivo da nossa espera na posição? Afirmativo, seu portão 04. O pushback do gol não deixa o portão 04 entrar. Estou coordenando com a equipe de solo, ver se muda o portão. Solo Salvador, bom dia, gol no 738, livrou 1-0 na Fox. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Ok, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette, gol 738. 1-740, de acordo com o equipe solo, não tem como uma mudança de portão, vai ter que aguardar o no gol inicial táxi. Paciente, obrigado. Então. 7-08-18. Correção Alfa, Charlie Mike desce agora para 2010, AGX Salvador 1011, reporte estabilizado na final. 2000 com 1011, Alfa, Charlie Mike, vai reportar. Ô Mike, Eco Delta, informe seu estimado para o pouso. Confirme, é o próprio Charlie Mike? Mike, Eco Delta, estimado para o pouso. A direita em de Alfa, ponto 0286. Obrigado, bom dia. 6740 da Web, ingresso Juliette 04 após o gol livrar. Ok, Juliette 04, tá ciente do gol Web, 6740. Gol no 738, seguindo Web, ingresso Juliette, portão 05. Ciente, segue Web, ingresso a parte via Juliette, portão 05, 1738. Um gol no 477 ainda tá na escuta? Digo 050, tá 3216. 050, 3216. 77 da Gol, tá na escuta? O 477? Sim, confirma o PB, por favor. 152, no ponto de espera, tá pronto. 152, a bordo, a linda cola, pista 10, então a centena 20 nós. A linda cola, pista 10, o Gol no 477. Controle é o Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Aí, Lauro de Freitas, de retorno para Salvador. Gente, linha do litoral Corrigeiro, está onde, Lauro de Freitas? Já em Lauro, senhorita. Gente, é... mantém-se na escuta do controle, reporte farol de Itapuã, o Yankee Serra Serra. Então no setor noroeste, senhorita, estou em Lauro. Corrigindo, aguarde coordenação 14. Agora 14 no 8, decimal 6 para ingresso circo de tráfego. 8, 6, grato. Papatango, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, a gente só pula no 7? Pátio 4, senhor. Já vai para a aproximação da 1 no 7. Gente, reporte. A uma milha da cabeceira no 7, tem um tráfego na aproximação da 1-0 e se agilizar será número 1 para pouso. Uma milha chamará Yankee Serra Serra. Da Vaeté, pátio 3, chama na papá, Juliette, estamos no louco. O 77 decolado aos 15, agora controle 198, morro. 198, obrigado, boa tarde. Porto Salvador, 10411, formação Lima. Oi, boa tarde, gol 1477. Israel passa 1500. Do localizador, Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike, torre 1 no noite, décima meia. 2612, Alfa Charlie Mike. Torre Salvador, gol 041, formação Lima. Controle Salvador, gol 041, formação Lima. 041, nossa identificação, chegada bom, se desse mantém o 040. 40. Charlie Mike, duas milhas externas. Alfa Charlie Mike, que são no 0 ou no 7? No 7, modificar na externa, girar a base para a direita no 7. Gente, aposto para cancelamento, altimetros milhões. Gente, Alfa Charlie Mike. O TAN 31991, parou acionamento na posição 1 no 0, posterior pushback. Autorizado, chama o pushback. Seguiu acionamento, chamaram o pushback, 3191. Acerta uma milha. A cabeceira no 7. Tem condição de curvar à esquerda, seguir para o ponto médio da 1-7 após o pátio 4 em que se acerta? Tem, sim, senhor. Aqui, reposte na final para o pátio 4, altímetro 1011. Vento 1 centena por 15. Eu vou dar lá no final da 4. Na final, 3, 2, na meta. Pode falar, Mike. Charlie Mike, plano de instrumento cancelado 12-18, curva à esquerda e reposte na final da 1-7. Esse cara, Mike. Direto, estamos lutando na escuta da torre? Direto, estamos lutando na escuta? Sente. A Serra tem um sério na 402, na Papá, tem condição de aproximar direto para o pátio sem interferir? Corrigindo, vai para o pátio 4, correto? Vai direto para o 4, senhor. Vai liberar a 1-7, senhor. Ok, incêndio. Vento uma centena com 18, reporte no solo controlado. Botará no controlado, CACA. A base do 97, baixei e travou, Alfa Charlie Mike. Tem a posição, Juliette está no lugar. Se cruza de imediato, Juliette está no lugar. De imediato, autorizado cruzamento. Corre, copiou, Alfa Charlie Mike? Afirmativo, Alfa Charlie Mike. A pista agora está sendo liberada. Vento uma centena com 18 nós. Tem pouso autorizado, pista na 7. Sete, pouso autorizado na 7, Alfa Charlie Mike. Tango Zulu, via Mike Lima. Chama na Lima.